agora eu quero te amar. Enquanto você me amava, eu só queria brincar. Não dava valor, não percebia que um dia você ia cansar. Você me dava atenção e eu fugia da emoção. Achava que era tudo jogo, só perdi no meu próprio orgulho bobo. Agora que você me deixou, sinto um vazio que ninguém preencheu. O que era brincadeira virou dor. Descobri que o meu amor sempre foi seu. Agora eu quero te amar, quero te dar tudo que eu neguei, te fazer sorrir como antes e provar que eu mudei. Agora eu quero te ter, te proteger, te fazer feliz. Se você me der mais uma chance, eu prometo, dessa vez vai ser por amor e não por capricho. Enquanto você sonhava comigo, eu só queria liberdade. Hoje eu tô aqui perdido, querendo voltar pra nossa verdade. O tempo me fez enxergar o que eu não quis acreditar, que amor de verdade é raro e o seu eu não posso deixar passar. Agora eu quero te amar, quero te dar tudo que eu neguei, te fazer sorrir como antes e provar que eu mudei. Agora eu quero te ter, te proteger, te fazer feliz. Se você me der mais uma chance, eu prometo, dessa vez vai ser por amor e não por capricho. Se um dia meu sorriso te encantou, deixa eu te mostrar que agora eu só quero te amar.